deserto o povo clamou. A ira do Senhor se acendeu. O fogo ardente, a dor chegou. Entre as tendas a esperança se perdeu. Moisés, fiel ao Senhor, orou. O fogo se apagou, a graça se viu. Mas a alma do povo se secou, desejando o que deixaram no Egito, um desafio. Santificai-vos, diz o Senhor. Ele provê com amor, com temor. No deserto o maná é nosso pão, e o Espírito do Senhor é nossa canção. Chamou 70, o Senhor falou. O Espírito sobre eles desceu. Profetizando, o amor se revelou. Moisés desejava que todo o povo tivesse então. Eldade, medade no arraial. A profecia brotou em meio à dor. Josué, preocupado, pediu um final. Mas Moisés sonhava com um povo cheio de amor. Santificai-vos, diz o Senhor. Ele provê com amor, com temor. No deserto o maná é nosso pão, e o Espírito pão. E o Espírito do Senhor é nossa canção.